Na noite de ontem, por volta de 20 horas e 30 minutos, durante uma operação realizada no posto Bom Jesus, em Medianeira, servidores da Receita Federal de Foz do Iguaçu, em conjunto com agentes da Polícia Federal e do DENARC, lograram êxito na apreensão de 4,890 gramas de maconha. A apreensão foi realizada por ocasião da abordagem de um ônibus que fazia a linha Foz do Iguaçu, Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Com o auxílio dos cães farejadores da Receita Federal, a droga foi localizada dentro de uma mala localizada no maleiro superior do ônibus. O proprietário da bagagem, um homem, foi identificado e acabou preso em flagrante delito, sendo encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil de Medianeira, local para onde também foi encaminhada a droga. Agora, a polícia deve tentar identificar quem receberia a droga no Rio Grande do Sul, tendo em vista que o indivíduo disse que era apenas o transportador. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.